game é rígido, não admite falhas. 13 poder, cérebro, apenas narra. Conexão, Sobradinho, Samambaia, é... lei da área. Inimaginável você saindo do supermercado com sua mina e sua filha do lado. Simples passeio com a família no sábado e se depara com papel no vidro traseiro do carro. Como um cara educado levantou-se injuriado. Quem que colocou essa porra de papel? A treta tá em plena luz do céu, com a chave na ignição. Teve uma má premonição. Roubaram o carro e seus parentes foram sequestrados por dois caras bem armados, eles sem reação. Lei da área, entre a vida e a morte. Cola na grade, ladrão, firmão, pela ordem, chega aí. Vamos debater uns proceder e tal. Nada com seu artigo, não vai levar pro lado pessoal. Seus erros quando te conquista, você é mó egoísta. Seu nome tá na lista, há tempos que você tá atrasando, prejudicando, desrespeitando a lei da área e comprometendo os manos. Respeito sua correria, compreendeu? Mas seu direito acabou, onde começou o meu. A carniça fedeu, chamou os vermes, o problema é só seu. O chefão se aborreceu, cê se fudeu. Ainda não entendeu? Acho que não. Sempre foi burro pra caralho. Só enxerga a si mesmo, nunca olhou pros lados. Que sirva pros novinhos que no crime ingressa. No Denox tem munição de sobra, que a regra é essa. Pilantra, confessa. Pisou na bola, já era. É cartucho de 12, vai lá na testa. Que por aqui a regra é essa. Pilantra, confessa. Cartucho de 12, vai lá na testa. Que por aqui a regra é essa. Pilantra, confessa. Cartucho de 12, vai lá na testa. A regra é essa, pilantra confessa. Cartucho de 12 bala na testa. E por aqui a regra é essa, pilantra confessa. Cartucho de 12 bala na testa. Inimaginável quantos litros de sangue, quantos cadáver no IML por ano. Uma pá de alma que dá brecha e se fode, então cai na lama. Carrega o rifle e atira, em seguida arranca. Os miolos se espalham em um passe de mágica. Final de vida, final de caminhada. Presencio e vivo correndo o risco. Sinal de alerta na quebrada, deixa as antenas ligadas. Corrupto, cor vermelha do semáforo, vão te pegar no trânsito. Um motoqueiro e um magno vende o seu carro, se é que tem dinheiro. Então vai se fuder na mão do maloqueiro. Inimaginável você fuzilado e o corpo arregaçado, tipo um boneco. Puta que pariu, é foda, desrespeito, lei é cova. PT cromada, se não tem marra, não tem marra. Madrugada, clima tenso, tô no movimento. E os flagrantes? Tô atento, não vou dar minha cabeça de bandeja pra aquele cana. Muito fácil, ele também cai na lama. Aqui é cobra engolindo cobra. Cano na testa, apavora, destrava pistola, cheiro de pólvora. Pisou na bola, cai na vala, cadeia, facada, perícia, estou ligado. E por aqui a regra é essa, pilantra confessa. Cartucho de 12 bala na testa. E por aqui a regra é essa, pilantra confessa. Cartucho de 12 bala na testa. E por aqui a regra é essa, pilantra confessa. Cartucho de 12 bala na testa. E por aqui a regra é essa, pilantra confessa. Cartucho de 12 bala na testa. No recanto também não está diferente. Lá em Samamba já morreu uma pá de gente, caras conhecidos, vários inimigos, X9, Jack, pilantras, capitos. O que se faz se paga. Por aqui Renan desde antigamente a lei da área. 31 de quebrada completei. Presenciei os que lucraram e os que se fuderam. De passo a passo no trajeto sangrento, em meio às trevas e a luz final de um detento. Inimaginável eu matando você. Playboy, cuzão que prefere me ver em um caixão do que ser uma ameaça. Que pega o oitão e invade sua casa. De Samambaia Norte até Sobradinho, certo pelo certo já era o inimigo. E por aqui a regra é essa, pilantra confessa. Cartucho de 12 bala na testa. E por aqui a regra é essa, pilantra confessa. Cartucho